sucesso, mas sabe que é pouco. Sabe que o lucro te eleva acima, o topo é tipo os loucos. Se atacam, se enfurecem, contaminados por um momento do futuro. Eles esquecem, tramando os seus planos sem limites. Investimento de um desejo luxuoso. Lucrar na vida é o que interessa e é o que resta. Pessoas querem te testar, mas não falha. A sociedade é quem mata prisões. Pedras da lei ao impor não serviu. Ninguém viu. Por quantos eu já vi a razão resistir e ali no precipício condenado a cair. Tem quem fala de terno e gravata, mantém uma imagem muito bem interpretada. Conformismo aprisiona os seus pés, iludido pelo glamour não deixa ser o que é. Pelo conceito, poder, se arriscam tentar ser aceitos, todos querem o lugar, se elevar. Seu orgulho não permite de recomeçar, haha, é recomeçar. Pelo conceito, poder, se arriscam tentar ser aceitos, todos querem o lugar, se elevar. Seu orgulho não permite de recomeçar, haha, é recomeçar. Agora vai, se entope, jogue, se envolve, engole sem parar o veneno que consome. Cigarros, drinks, vício que herdamos, consumo contra ansiedade. Todos nós drogas tem, mais rápido possível. Lucramos com prazer e mais nada é visível. É caro, é claro, o que é errado é cobiçado. Qual é o seu valor por um momento? Está impregnado os capitais, rings e duelos, quem decide é o comandante. Torcida protestante, soldados cruéis. Qual será seu papel então? Muitos assim nem pra vida ligou. Do excesso veio o vício, foi que vários ficou desiludido, conformado, nem pensou o quanto usou um leal escravo. Pelo conceito, poder, se arriscam tentar ser aceitos, todos querem o lugar, se elevar. Seu orgulho não permite de recomeçar, haha, é recomeçar. Pelo conceito, poder, se arriscam tentar ser aceitos, todos querem o lugar, se elevar. Seu orgulho não permite de recomeçar, haha, é recomeçar. Muita opção, só tem uma visão, arma de vantagem nas mãos. Corrupção. E o que fez pela nação e alterar o seu destino, tudo em seu domínio. Agora tem o preço, não é mais o mesmo. Promessas são passadas, alienados. Para o submundo oferecem o crime. Se matamos trairosamente, sem limites. TV e mentindo, perfeita ela transmite. Lunático a lucrar nos leva. Atitudes tristes. Assim como acontece, se envolver com o que aparece. Todos os atos praticados, cê terá o que merece. Então, quem é que não roubou? Me diga aqui quem nunca errou. Independente do que é, são fiéis ao orgulho. Precisamos de dinheiro pra ser aceitos neste mundo. Pelo conceito, poder, se arriscam tentar ser aceitos, todos querem o lugar, se elevar. Seu orgulho não permite de recomeçar, haha, é recomeçar. Pelo conceito, poder, se arriscam tentar ser aceitos, todos querem o lugar, se elevar. Seu orgulho não permite de recomeçar, haha, é recomeçar.